aeronave da Gol, nossa frente para o portão 05. Da Gol, aeronave frente para o 05, Gol na menor distância. No meio, protocópio? Afirmo. 32 no meio para Fortaleza, autorizado 370, vendo 119. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 1208, transponder 5433. Obrigado, Fortaleza, que vai 370, via pelo 19. Curva esquerda, após a colagem da 10, vai saída Momo, transição Froti. Controle 1208, transponder 5433, delta 3216, saída 12, pronto, puxa o acionamento. Então, 32 no meio, acionamento correto, suporte pronto para puxa e acionamento. Autorizado, correção, pronto, puxa e acionamento, está no 2, está no 3, 2 no meio. Mesmo 2, aguarde para o início do puxa. Tá, 2, puxa. Chané 6141 para interceptar, curve à esquerda para o 150. Leandro, 150, 6141. Controle Salvador, boa tarde, o trip 5240, ciência da informação, Mike. Bono 328 no solo 26, livrar direito no 21, no décimo 9. 219, livrar no 328. 4 horas e 50, eu não vi, está na Montes Claros. Palima na escuta do controle. M721, Fortaleza, aguarde cópia. Guarda. Trip 5447, autorizado táxi via parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera do 10, chamar a torre 118-95, quem negar o 10-05, boa viagem. Ok. Parte Índia Alfa, ponto de espera 1895. Obrigado, bom trabalho. Trip 5447. Solo Bono 328. Prossiga. Gol 1328. Gol 1328, táxi de Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, 328. Solo Bono 806, posição 62, puxa de 806, posição 06, aguarde. Solo LJET 6721, aguardando a cópia, está pronto para o posto de estacionamento. Seguinte, aguarde o Web 6621. Guarda. Chané 6141, chame torre 1895. Torre 2900, até logo. Após passagem do trip, Juliette para o portão 3, na 3283. Buenas, a Chanar 6141 complete para o espaço, número 1 para pouso, informarei pista livre. Vento 090 graus, no 6209, ajuste no 05. Guardando pista livre, 6141. Irá observar o parqueamento da aeronave da TAM para o gate 03, após o parqueamento da mesma, autorizado, puxa, não repostar. Após a aeronave da TAM, porta no 3, autorizado, puxa, pede acionamento, reportar a propriedade de 32 no meio. Livre o povo, na pista de azul, Xanero 6141. Não repostar. No 612 é autorizado, chamada para ataque, no 806. Salvador 08, 408, azul 4089. Torre Salvador, muito boa tarde, 5447, espera a 10 da parte. Boa tarde, trip 5447. Após a passagem do tráfego na curta final, Foch Chané Pintura Avianca, ali mantém pista no zero. Galeão 380, pronto, cópia? Remate 3193. 3193 para o Galeão, autorizado 380, enviando o peso do 10, decolada a pista 10, primeira curva será direita. Saída da El, Leda, após a Leda, foi brilho, controle 1208 e transponder 5423. Correu o transponder? 5423. Apresentando galhão 380, altitude 10, decola da 10, com curva direita. Da Leda Brut, 1208, 5423, 3193. 3193, crescimento correto, continuando para posicionamento. Falou só 3805, tem autorização para Guarulhos? São 3805 para Guarulhos, 340, aguarde cópia número 2. Assisto. 1328, informo que o gate que o senhor irá conseguir no momento está ocupado, aguarde um instante, até a aeronave inicial puxa o táxi. Sim, senhor, 328. Prepara para decolar, sim, senhor, autorizado, 3721 para Fortaleza, autorizado 330, via Lucas 19, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 1208, transponder 5417. Autorizando Fortaleza, 330, autorizado 19, pista 10, curva esquerda, Momo, Frote, 208, 5417, vai direto 672. 3721, corrigimento correto, aguarde para o posicionamento. Aguardando. Ano 25, ano 3325, Recife, nossa Lilia Clube. Solo, objeto, 6721. Deve 6721, prossiga. Teria alguma previsão para o nosso pushback? Aeronave, após o início do táxi do TAM e do Gol, e irá passar a retaguarda da web, será autorizado o seu início do push web 621. Gente, apenas para confirmar, a gente está aguardando o táxi do Gol e do TAN no 03? Salvador, o Alchaner 6141 livrou na Fox Trot. Alchaner 6141, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, 6141. 6721, informo que a aeronave que irá iniciar táxi vai passar sua retaguarda, isso não será possível iniciar o táxi, o pushback no momento. Aguarde um instante, após as duas, autorizarei seu push. Ok, obrigada. Para táxi 1806 com 129, 2 horas, Salvador. Fechado e checado. Aguarde para início do táxi. Aguardando para o táxi 1806. 1208, trip 5447. Siga, siga. O Golf sente e aguarde os dois, vamos verificar no plano do sistema. Sistema no fundo. Para o Daxa 3216 com 163 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternando João Pessoa. 3216, autorizado táxi, via pátio 1 Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chamará a torre 1-1-8-95, quem negar 10 no 5, boa viagem. 0 no 5, Índia Alfa, autorizado, quando pronto, 1895, da 3216, graças. 1806, autorizado conseguir contato, via parte 1 em Alfa, no ponto de espera do 10, vai chamar a torre. 1-18-95, quem negar 10, 15. 1015, autorizado via Índia e Alfa, ponto de espera, torre 18-95. Boa noite, 06. Solo Salvador, gol no 754, para o pushback, acionamento no gate 8. Gol no 754, no 8, lá reporte táxi. Sempre pushback, acionamento, gol no 754. W721 irá observar a passagem da aeronave da Gol, a sua retaguarda, após a passagem da mesma, está autorizado o pushback, reporte para o táxi. Alfa, 63 Alfa, táxi de Alfa, reporte aqui para Juliette. Alfa, Juliette, 63 Alfa. W721 copiou, pessoal. Após a passagem do aeronave da Gol, a sua retaguarda está livre para funcionar e reposta táxi. Gente, após a passagem do Gol, está livre e chama táxi. Mandou um Gol 924. O 924 prossiga? O 924, gente, Marcel 350, número do escopo, aguarde. 0, prossiga. 600, Natal 370, aguarde cópia número 3. Mandou uma voada 3216, espero que eu não quero pronto para decolagem. Só 3216, boa tarde, autorizado alinhando e decolar pista 10, vento 1 centena do 612 nós. Autorizado alinhar e decolar 10, dando 3216. Afirmo. Trip 5240, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizada final ILS X, foi reposta estabilizada. 2000, reposta estabilizada, no S6. Todo no Golf, para que horas feito o plano? Verificar o sistema, fez alguma DLA? Aquaristas para cópia, Lima Zulu Golfo. 3805, Guarulhos, 340, pronto, cópia? Tá pronto. Chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. Centro Recife, 1251, alterna 133-25. Tá pronto, 3805. 3805 para Guarulhos, autorizado 340, via Lima Zulu 10. Correção, 1-6, controle da 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Cozaria da Bridge, controle no 208, transponder 5450, então 3805. Torre, gol no 806, ponto para 90, pronto. No 806, ali mantém pista no 0. Ali mantém, gol no 806. Visuais nos corredores, reposta através de Paris. Poderia confirmar pessoas a bordo? O gol no 754? 1-4-1. 35447, vem aqui agora. Até outra vez também é gol 1-7-4. Tá 3-2, 1-6, decola 3-7, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Autorizado, direto Barreiras. Direto Barreiras, 5447, obrigado. Controle 3216, boa tarde. Sam, 3216, contato radar, saída Momo, sub mantém nível de voo 370. 370 na mão. Autorizada, 100 graus, 13 nós. Tipo decolagem da 10, boa no 806. Trip 5240 interceptando o visual. Trip 5240, chame torre 11895. 11895. Salvador, boa tarde. Trip 5240, estabilizado, final da 10. Certo, Lima Zulu Golf, pro acionamento vai chamar a torre em 1895. Qual é o PLB no pátio da Bata? Pátio 4, não é isso? Ah, mas o Leste Chapéu tá levando a região do Iguatemi e vai comprar de Montilha. E no pátio 5 deve estar. Ok, chama a torre 1895, boa tarde. Pátio 4154, autorizado. 721-160 a bordo, 3:30 Recife. 12:30 Recife, 160 a bordo, tá livre o táxi à direita, no ponto de espera a torre 1895, bom voo e boa tarde, web 6721. Direita 1895, web 6721, bom. No Golfo, acionamento e táxi autorizado, champanhe ingresso no 7 do Golfo. 39, controle 1-2-0, desço 8. 208, obrigado, boa noite, Aramis. 1-3-2-8, observe o Web após o seu colega da Gol taxiando após ingresso via Juliette para o portão 4. Após observar a companhia, Juliette para o portão posição 4, Gol 1-3-2-8. Solista Cogbo, 1-3-2-1-6. Autorizado. Obrigado. Trip 5240, passou externo, baixada e travada. Gente, baixada travada, pista no zero, pouso autorizado. 110 graus com 14 nós, o Trip 5240. Vete com pouso autorizado. Vem aqui com a mão, toma aqui. Ok, confio por gentileza, ok? Tem condições. Ok, 3193. Então, tem uma aeronave da Gol com as cores da Varig que está estacionando agora no portão 4. Coordene com a equipe solo para autorizar o seu push até a saída do pátio 3. Chame para o táxi, o 3193. Tá bem, então, já o táxi 3193. O Ocha 6141 vai guardar um instante antes da Juliette. O portão 01, que é o destinado ao senhor, está sendo já liberado. Ok, só um instantinho. Afirmo, senhor. Vamos aguardar antes da Juliette, aguardando o portão 01. E não? Após alinhar e manter. Tem a tripla, a aeronave da tripla no visual, após a linha mantém o momento 21. É o 1754, só instantinho, gol no 924. Fiz a prova rotatória do Mike também, está presente? Mantenha os corredores, Vitor Mike Quebec, reporte rotatório visual com campo. Tem mais tempo, pelos corredores, reportará a rotatória visual com campo. Mike Quebec. Autorizado para o campo Manati, a 1 mil pés, pelo corredor Axé, decola da 1-7 com curva à esquerda. O transponder padrão 0125, controle opera em 1-20-8, cotejo. Pegando o LJ, um pouquinho mais pra cima. Já vai alinhar e manter, pode apontar. Valeu. É a direita, ok? Decola da 17 com curva à direita para o corredor Axé. Com 2 no POB, pátio 4, chame a torre em 1895 para acionamento táxi decolagem, Mike FW. No 924, copia? 1924, está autorizado para Maceió, nível de voo 350 pela Upper Whisk 58. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5445, controle opera em 1-20-8. Cortejo. Correto, gol no 924, chama para o acionamento no portão 9. Solo, boa tarde, o Trip 5240 livrou. Boa tarde, Trip, ingresse via táxi Suiquilo no pátio 3, posição 3, atento ao balizador no pátio 3. Quilo, posição 3. 00 graus, 149. Autorizada a decolagem, cabeceira no 0, mas está bem. Gol no 754, após 800, aliás, mantém. Após 800, ele mantém gol no 754. Curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. O transponder é 5447, o controle em 1-20-8. Cotejo. Mike Juliette Romeu esteja atento a tráfego 9 horas, 5.3 milhas, é um Robson Correção, é o Papa Alfa 32 mantendo no 1500 pés no corredor Interlagos. Sente o tráfego mantendo no 1500 pés, Mike já te chamou, ficar atento. Ingresse e a Juliette para o portão 01. Afirmo, faz a passagem do TAM aqui no pushback, a gente ingressa para 01. Obrigado, TAM, pela gentileza. Na sequência, 125.45 alterna, 126.85. 2545-2085, gol no 806. TAM 3216, chame centro, na frequência 125.45 alterna, 126.85. Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, chame torre na frequência 118.95. 118.95, graças ao Mike Quebec. Trip 5595, chegada Mari, desça para nível de voo 050. QNH 1095. Sente, acione a identificação. Trip 5595. Controle Salvador, boa tarde. Webjet 6721. Web 6721, contato radar, saída Momo, sub manter nível de voo 330. Livre a estação 330, 6721. Subi 3,55, Campinas, é 167, é boa, Luiz? 67. 67, ok. Tá livre o táxi via parte 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1895. Tem um voo, uma boa tarde, agradeço a coordenação, tá 3193. Parte Índia, Alfa, espera 295, obrigado, bom dia, Luiz. Alô, Salvador, muito bom, muito boa tarde, gol no 394, informação mais, autorização Galeão. Boa tarde, gol no 394, autorizado para o Galeão, nível de voo 360. A primeira aerovia Aper Zulu 10 até ESMAP, após direto para a posição Lúvito, após Barbacena e após conforme o plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5446, o controle em 120.8, contexto. Prado 360 para o Galeão, apesulou no 0, até ESMAP, depois direto Lúpido, Barbacena, segue conforme o plano de voo. Decoladão no 0, curva direita, saída da El, Leda, Brite, 5446, 1208. Correto, chame para acionamento, gol no 394. Camarada no gate. No Golf, teclado 248, controle 120, desce com 8 à direita, via cheia, até a volta, Golf. Até a volta, 728, obrigado, amor. Ferraz. Aumenta no 11. Futan 3805, aguarde o instante, aeronave da Gol está iniciando no 10, aguarde o instantinho, ok? Sim. Visuais, corredor, axé 1 no meu pé. Visão. A 710 com 15. Maravilha, envio 97 com Mike Quebec. Vem no Zulu Golf, é o Fernandes. Quem chamou a torre? É o Quebec informando que no Zulu Golf é o Fernandes. Golf? É o Fernandes, não é o Ferraz. Ah, é verdade, Fernandes. Eu sou da Odebrecht, né? Positivo. Ferraz é o Jato. Beleza. Valeu. 3193 ATAN, 110 graus, 14 graus, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, iniciando o transporte da nossa. 26, contato radar. 68 milhas nordeste do VOR de Salvador. Vai na proa de Bonfi para chegar da Bonfi. Reporte no ponto ideal de descida. 93, decolado ao 5-1, controle em 1-2-0-8, vou ver, acho que... 2-0-8, graças. Vitor Mike Quebec, no solo solteiro apolitano 5-1, 180, parte 4, reporte para a pista livre. 3, decolou perfil da EL, está cruzando 2000. TAM 3193, contato radar, saída da EL, Leda Bridge, submantendo o voo 380. 380, poderia voar Leda da presente? Autorizado, Leda da Presente, TAM 3191. Direto Leda da Presente, graça, 3193. 3283, boa tarde, 190, Aracaju, copia? Copia, 3283, boa tarde. TAM 3283, autorizado, Maceió, corrijo, Aracaju, nível 190, rota direto, decola da 10, com curva esquerda, subida Fuca, transição Caju, transponder é o 5457. O controle opera em 120, decimal 8, contexto. Autorizado, nível de voo 190, direto, na saída Pucra, transição Caju, decolagem da 10, com curva esquerda, tráfego 457, 1208 com controle, da 3283, 23. Correto, cotejamento, chama para acionamento no 03, o TAN 3283. Ela tá ligado. Puxa que mantém, não recebe seu modo de charge. Web 6721, passa nível de voo 970, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterna 2085. Obrigada, boa tarde, Web. Boa tarde. Trip 5595, desça para 2000 pés, ajuste no 094, autorizado final do procedimento LF, reposta avisada. Para 2000, ajuste 10017. Autorizado final do ponto de procedimento, trip 5595. Solicita para onde, dona? Trip 5595, ajuste 10014. Opa, correção, 10014, sim. Trip 5595. Ação zero, piso no zero, autorizado ingresso, decolagem, 100 graus, 3 nós, 1014 no altímetro. Mike Eco Delta, autorizado táxi, reporte já de pronto para decolagem. Trip 5595, vai passar etapa em... velocidade 2. Trip 5595, livre, o senhor é número 1 para pouso. Gente, livre, trip 5595.